Água no meu corpo, mano, lava. Não vejo um sorriso na minha cara. Dentro eu tenho um mar e tenho um Sara. Vou tendo aprender a aceitar a forma que eu tenho de te mostrar. Parte de mim ainda sobra clara. Tava a tentar ser uma espécie rara. Essa vontade saiu cara. Ah, ah, ah. Essa nuvem de verão dança com o sol e festeja por cima do céu. E embeleza o momento em que lhe é permitido ser parte do céu. Entretanto, sentados a olhar para as estrelas porque não gostamos de existir, como se o óbvio chegasse. Arrogância minha, querer interpretar astros quando nem sou bom entendedor do meu próprio espaço. No meu colóquio, frases para o karma mastigar, ainda assim linhas que complementam o tecido cardiovascular. O sangue bombeia por sítios que eu não mostro. Coração hipocondria com inóspito faz-me ser o que não gosta. Agosto 16, são 6:50. Enquanto eu pinto a big picture, tu reclamavas comigo porque eu não te dava fotos simples. Tu tinhas a luz do sun ao serviço, toda a tua flor da pele. Baby, eu dava-te fotossíntese, deixei de dar foco aos símbolos desse diário mal escrito que tem sido o melhor intérprete das minhas cores. Aprendi que se uma meta é uma passagem para outra meta, então não quero que te encontres, eu quero que te procures. Perdido algures em convicções de mármore, porque somos feitos de incertezas e carne. Então a única coisa que eu sei sobre ser é que eu não sou, eu estou constantemente a tornar-me. Isso é facto, escrito a lápis, carvão e a pedra que queres que se lápide. É diamante em bruto ou é tua lápide? Eloquência, loucura ou crença, as preces da minha prece tornam-me Deus, sem D e sem S. God's ser explícito, takeover foi tão épico, nem foi mais difícil. Young Hovo, quem pensou que era aqui que eu vinha dar no início? Miúdo magro com os meus fones, estou no intervalo, tá vou vir limpice, cómico agora os vossos sorrisos. Quem up estou contra nós, já não tá com vontade de ridice. Com uma folha de papel mudarmos o mundo, isso era ridículo. Dobramos até vim cá, agora olha a tua volta, isso é o exercício. O céu é o limite, Jota só presta serviço. Tô com saudade de uma terra sem nunca lá ter vivido. Onde eu nasci, metade daquilo que eu sou é reconhecido. A tentar sentir que pertenço, nasceu o sonho, agora eu consigo ver a terra prometida, fecho os meus olhos, vejo tão nítido. Aprovado o meu espírito, nas minhas veias é o químico. Minha terra é cor de xadrez, meu cinza brilha tão vívido. Mistura cor outra vez, mistura ecoa no Olímpico. Vê o que os teus filhos fizeram com o que lhes deram, tudo é tão cíclico. Tô olhar para agora, vem mítico, com a camisola que eu visto. Inevitável, não é místico, é só o que ainda não viste. Quero ensinar ao meu filho que antigamente a cor da pele dele era como um dístico. Isto já numa terra depois do racismo prometido, terra minha, terra nostra, uma fatia. E um dia também vais vê-lo na família onde eu cresci. Toca fado e toca bossa, cor da pele ou do cabelo, coisa mínima, não importa. Godson. Thank you.